E havia muitos doutrinadores, em Brasília, por exemplo, estou só na divulgação, mas vou ter que voltar para a mediúnica, agora como médium, a mediunidade está aflorando. Porque ela pode aflorar em qualquer época. Aos 4 anos de idade, como teve o Chico. Aos 80, como o Divaldo nos narra, o caso de um escritor, que a mediunidade aflorou aos 80 anos, escreveu durante 4 anos psicografando e desencarnou o médium. Não tem hora nem época para surgir. E quando ela surge, provoca algum desconforto. É a síndrome da eclosão da mediunidade, que nós não estamos habituados. E como o nosso padrão vibratório, estamos num mundo, né, de provas e expiações, com muita influência espiritual negativa. Alguns espíritos nos revelam que temos em volta do planeta cerca de 24 bilhões de espíritos desencarnados. Somos 6 bilhões e meio de encarnados. Dá uma média de 4 desencarnados para cada um de nós. E tem gente que é mais danado e carrega um pouco mais. Então somos muito influenciados. E vamos ver o quê? Quem é que mora nesse planeta? Espíritos iguais a gente, atrasadinhos, assim, atrapalhadinhos. A gente vai ver esse pessoal. Agora vamos também educar a mediunidade com Jesus. Porque ela é um sentido a mais. Sexto sentido. É como a visão. Nossos olhos têm culpa de nós olharmos a guerra, a fome, a destruição, a morte. Não tem culpa. Nós podemos dirigi-los para as estrelas, para as flores, para os passarinhos. Podemos dirigi-los para o sorriso das crianças e para as praias do meu querido Ceará. Quer dizer, se a Secretaria de Turismo vai me dar alguma comissão. Os nossos olhos não têm culpa. Então, do mesmo modo, a nossa mediunidade pode ser educada. Vamos entrar em sintonia com espíritos de grande amor, de grandes sentimentos, de grande elevação. Vamos socorrer, sim, os atrapalhadinhos, necessitados como nós, que vão se tornar nossos amigos no mundo espiritual. Quando eu fui me tornar doutrinador, falei para a mamãe. Eu sou o único espírita em casa. E minha mãe é muito católica e disse, meu filho, não faça isso não, pelo amor de Deus. Você não tem medo não desses espíritos, meu filho. Não faça isso não. E na hora, imediatamente, a inspiração veio e disse, mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, é de fazer o mal e nunca, jamais, de fazer o bem. Temos que ter medo de deixar de fazer o bem, como nos ensina 642. Se somos responsáveis pelos mal que praticamos, somos também responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Se a gente podia fazer o bem e não fez, surgiu o mal. Somos corresponsáveis, nos dizem os espíritos. Não basta vir para casa, frequentar e tomar passe, não, pessoal. Temos que fazer um pouco mais. Temos que ajudar mais. Se temos aquele talento, o Senhor vai nos cobrar. O que fizeste dos talentos que eu te confiei? Não, Senhor, está aqui, eu enterrei aqui, está bem guardadinho. Servo mal. Porque colocaste pelo menos no banco que me renderia juros? Então, colocar o talento para produzir. E Jesus nos diz que vai ser grande a recompensa. Que o semeador saiu a semear e aquela semente, mais adiante ele nos diz, algumas produzirão 30 por 1, 60 por 1 e outros 100 por 1. E grande será o seu galardão, a sua recompensa no reino dos céus. Senhor, o que é que nós vamos ganhar aqui? Os apóstolos perguntaram. Tudo que renunciardes aqui na terra, recebereis em cêntuplo no mundo espiritual. Então Jesus nos convida, nos oferece oportunidade, tesouros e recompensas, e nos diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E encontrareis repouso para vossas almas. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo, porque o mundo é incapaz de lhes dar a paz. Então Jesus nos promete tudo isso. E diz ainda que trabalhar com ele é muito bom. Somos os trabalhadores da última hora.